as vozes se elevaram e as danças trouxeram alegria. David em batalha se ergueu e o povo cantou em harmonia. Jonatas, amigo fiel, ligou sua alma à de Davi na aliança que fez. O amor se fez semente, flor e raiz. Ó Senhor, Tu és nosso guia. Mas Davi, com o coração valente, fugiu e dançou na esperança. O Senhor estava com ele em cada passo, cada ação, na prudência e na coragem. Ele encontrou a salvação. Ó Senhor, na vitória e na esperança.